Estou precisando de um tempo pra pensar nesse nosso amor que só me tem feito chorar. Parece que pra esse amor me entreguei demais. Talvez o meu amor até te sufocou demais. Por isso eu tenho que parar pra pensar. Lembre a mão que estou saindo justamente agora. Te amo demais, mas tenho que ir embora. Preciso descobrir o que você sente por mim. Se vai sentir saudade ou se vai se esquecer de mim. Por isso eu tenho que parar pra pensar. Vou sentir saudades de você, mas é assim que tem que ser. Eu preciso dar um tempo. Sei que estou arriscando a te perder, mas é assim que tem que ser. Eu preciso dar um tempo. Mal que estou saindo justamente agora. Quero ouvir. Te amo demais, mas quero ir embora. Preciso descobrir o que você sente por mim. Se vai sentir saudade ou se vai se esquecer de mim. Por isso eu tenho que parar pra pensar. Saudades de você, mas é assim que tem que ser. Eu preciso dar um tempo. Sei que estou arriscando a te perder, mas é assim que tem que ser. Eu preciso dar um tempo. Vou sentir saudades de você, mas é assim que tem que ser. Eu preciso dar um tempo. Sei que estou lá.